Ficheiro 40, página 370, 74, Passo da Pena, 19 de julho de 1896. Pensei em nomear Mouzinho de Albuquerque como preceptor de Luís Filipe, anunciou Carlos. Joaquim Mouzinho de Albuquerque, exclamou a rainha, genuinamente surpreendida. O Luciano de Castro vai aceitar hoje a sua demissão. O seu temperamento belicoso e as suas convicções em relação à África tornaram as relações com o governo impossíveis. Mouzinho percebeu os sinais e felizmente demitiu-se antes que alguém o pudesse chamar à pedra. Mas o general morre se o rei o retirar do seu serviço. Carlos moveu-se de novo, desconfortável na cadeira. Amélia, acredito que não o posso deixar partir de novo para a África. Mouzinho de Albuquerque merece todo o nosso louvor, mas é um homem que não obedece a ninguém, exceto a si próprio, e não é possível garantir que não se lance sobre as posições inglesas, quando perceber que aquilo que conquistou com tanto esforço corre o risco de passar para as mãos de outros. Pensando bem, disse Amélia com um sorriso, acho que só nos faria um favor. Carlos riu. De facto, vontade não falta. Mas ando eu aqui a dar o meu melhor para criar relações afáveis com a Europa, de forma a que nos emprestem mais dinheiro e não nos cobrem as dívidas, e vou estragar tudo enviando para ali Mouzinho. Por isso, vou nomeá-lo meu ajudante de campo pessoal e aio de Luís Filipe. Percebo a sua posição. Mouzinho não pode ir para a África, mas será que é um homem que esteve sempre, como diz, por sua conta? Vai aceitar ficar preso num palácio a ensinar um príncipe? Julgo que entenderá a posição como uma honra. Afinal, vai ser o responsável pela educação do herdeiro do trono. Amélia tossiu e Carlos soltou uma gargalhada. É claro que o príncipe Luís Filipe vai ser educado pela mãe, a rainha, mas tenho a certeza de que Mouzinho de Albuquerque vai fazer o seu género. O que pode querer melhor? Mais parecido consigo, pensou, do que um militar, que põe sempre o dever acima de qualquer gosto pessoal. Amélia percebeu a ferroada, mas fingiu que não entendera. Exatamente, Carlos. O próximo rei de Portugal não pode, em circunstância nenhuma, pôr o prazer à frente das obrigações que ser rei dele exigem. Carlos encolheu os ombros. Decida a Amélia. Como quero organizar o dia de estudos do pequeno e vá-me pondo a par. Lutar contra si é sempre uma perda de tempo. 75. Santa Apolónia, 10 de outubro de 1896. Yolanda insistia que agora devia ser ela a visitá-la. Já estive 3 vezes em Portugal. Já me canso com estes meus 50 anos. Que me fazem sentir velha. E é a altura de a Rainha de Portugal me visitar a mim, neste país que é seu e onde será acolhida com todo o carinho, dizia a carta. Depois recebera uma de Jane Polignac e em seguida uma terceira de Marguerite d'Harcourt. As amigas de Cannes chamavam-na, aquelas que percebiam nas entrelinhas das suas cartas assíduas. Que precisava de respirar. Primeiro hesitara. A situação do país acalmara, mas continuava instável. Os pequenos cresciam. Luís Filipe já tinha 11 anos e Manuel ia fazer 9, mas ainda precisavam muito dela. E depois havia o dispensário real, que queria alargar a outras cidades, o Hospital do Rego, tanta coisa. Mas tinham sido a aia dos príncipes, a sua leal Isabel e Helena Palmela, que a ajudaram a tomar a decisão de partir. Ambas insistiam: Sua Alteza está a ficar cada dia mais magra e doente. Não se preocupe que tomamos conta dos príncipes e das obras. Uma viagem fazia-lhe bem e era tão merecida. Este tão merecida dizia tudo. Pelo menos em França não há jornais portugueses, respondera com um sorriso amargo. Merecidas, de facto. Mas hesitava. Até que a notícia do casamento de Phil com Maria Doroteia, arquiduquesa da Áustria, a levou a decidir. Não podia deixar de estar com o seu querido irmão neste dia, mesmo que no fundo de si mesma suspeitasse de que se limitava a cumprir uma função esperada do chefe da Casa de França, a de produzir herdeiros. Talvez não. Talvez Maria Doroteia o conquistasse, lhe desse estabilidade, o fizesse feliz. Viajaria para Viena, passando por Paris, como condessa de Vila Viçosa, incógnita, para que tudo fosse mais fácil, apenas com uma dama e 5 criadas. Estava decidido. Quando viu uma multidão em redor da estação de Santa Apolónia, teve receio. A que ponto chegara para ter medo do seu povo? Pensou, zangada consigo mesma. E abrindo a janela da carruagem, debruçou-se e sorriu. A multidão aclamou-a, entusiástica. Os verdadeiros portugueses estão comigo, conhecem-me, não acreditam nos jornais, pensou. Quando se sentou na carruagem do Sud-Express, percebeu que estava cansada e desejosa de partir. Só por uns dias, pensou, a calar a culpa. 76. Viena, 5 de novembro de 1896. Depois de todo o rebuliço do casamento, Amélia sentou-se num banco de jardim. Às 5 da tarde, tinha um lanche marcado com Yolanda, Marguerite e Jane, como nos bons velhos tempos. Mas por agora estava a aproveitar ao máximo este bocadinho que tinha para si. Nesta cidade sentia-se 10 anos mais nova, na cidade onde vivera aquele mês de felicidade completa, em casa da tia Clementina, entre bailes e idas à ópera. Sorriu ao recordar a sua timidez de vestido branco, o primeiro vestido a sério que tivera, no camarote do imperador. Uma honra que até hoje não percebia porque lhe fora concedida. Respirou fundo e olhou em seu redor. A cidade continuava tão encantadora como sempre, e o cheiro era inconfundível, os relvados muito bem tratados, tudo absolutamente limpo. Como era diferente de Lisboa, que parecia permanentemente mergulhada num caos. Reconhecia que a luz sobre o Tejo e sobre a Serra de Sintra era única. Nunca encontrara luz igual. E mesmo neste estado de espírito, mesmo olhando para Viena com uma leveza que há muito não sentia, a escuridão de um dia de novembro era evidente. Apesar disso, as gotas de chuva sobre a relva davam-lhe a mesma energia que Sintra num dos seus dias de nevoeiro. Como teria sido a sua vida se os planos de casamento da tia Clementina tivessem resultado? Teria encontrado um homem mais fiel? Sentir-se-ia melhor aqui ou noutro canto desta Europa que conhecia tão bem do que na corte lisboeta, onde sem querer se punha de parte? Deixou a imaginação correr por uns minutos, só por uns minutos, porque não podia haver lugar para melancolias que não levavam a lado nenhum. Ia viver o presente, tomar chá com as suas amigas e voltaria para casa decidida a ser uma rainha melhor do que tinha sido até agora, prometeu-o a si mesma. 77. Palácio de Mafra, 30 de março de 1897. Mandou aparelhar uma égua. Precisava espairecer, e a Tapada de Mafra era agora um dos seus lugares favoritos. Luís Filipe e Manuel tinham ficado nas necessidades, agora que até o mais pequeno tinha um horário escolar apertado, com todas as matérias da escola pública e todas as outras de que os príncipes iriam precisar ao longo da vida. As línguas, sempre as línguas que abriam as portas da Europa ao pai e também as abririam a eles, e a equitação, a pintura e a música. Manuel pedira para ter lições de piano, e o professor, Alexandre Rei Colasso, garantia sem lisonja que o rapaz tinha genuíno talento. Mozinho de Albuquerque, como o aio do príncipe real, revelava-se um aliado inseparável. Temera que quisesse ter como interlocutor apenas o rei, Mas, estranhamente, Mouzinho procurava sempre a rainha para discutir os progressos do príncipe, para acabarem, invariavelmente, a falar no estado da nação. Talvez, pensou, fossem muito mais parecidos do que à primeira vista pudesse parecer. Tanto um como o outro tinham pouca ou nenhuma complacência para com a fraqueza de espírito. Ambos se sentiam injustiçados pelos políticos. Ambos tinham a certeza de que podiam dar ao país muito mais do que aquilo que lhes era permitido. Para não falar no facto de que tanto um como o outro eram presas fáceis da imprensa, que sobretudo nos últimos tempos se havia virado sobre o oficial de cavalaria, contestando o seu comportamento em África e protestando contra o seu conservadorismo, acusando-o de ser uma má influência sobre o príncipe herdeiro. Enquanto esporeava a égua para passar ao galope, Amélia pensava: Carlos só ficava a ganhar se nos ouvisse. Portugal só ficava a ganhar se fizesse uso da dedicação com que servimos o país. O vento frio batia-lhe na cara e as folhas verde alface, como são as primeiras folhas da primavera, refletiam o sol. Amélia puxou as rédeas e voltou a um trote ligeiro. O ano que acabara teria sido apenas mais um, se não tivesse sido marcado pela morte do seu querido tio-avô Omal. Era o fim de uma época, sentia-o a cada dia, e se não acreditava como tantos que o mundo ia acabar com a passagem do milénio, também não podia crer que ficasse na mesma. Sorriu quando se lembrou de Phil, deitado ao fundo da sua cama no castelo de, a falar de Darwin e da sua teoria da evolução das espécies. Havia dias em que lhe parecia que só tinha havido retrocessos, que os melhores homens já cá não estavam, que o novo riquismo ia tomar conta de tudo e de todos, sem que os pobres ganhassem nada com isso. Perigosa esquerdista ou conservadora? Que lhe importavam os títulos que lhe davam? Pensou em Manuel. Mouzinho, por vezes, acusava-a, sempre delicadamente, mas ela percebia que era uma acusação, de favorecer descaradamente Luís Filipe, deixando para trás o menino mais delicado e sensível, que era o segundo na linha da sucessão. Não concordava com o descaradamente. Tentava sempre que não transparecesse o entusiasmo que investia na vida do príncipe herdeiro, mas aceitava que o favorecia. Mas é certo que o faça, protestara, entre sorrisos envergonhados, porque prepara uma criança para ser rei, e o país precisa de um rei firme, capaz, corajoso. Mouzinho olhava nestes momentos com admiração nos olhos, uma admiração que a inebriava, reconheceu. Mais ninguém me olha há tanto tempo assim, disse a si mesma, como se precisasse de uma desculpa para o que sentia. Irritada consigo mesmo, voltou a esporear a montada. Era em Luís Filipe que tinha de pensar. O filho ia fazer a diferença. E Manuel seria o irmão, que Carlos também não tivera. A voz serena e capaz que o apoiaria em todos os momentos, sem invejas nem ciúmes, cada um com o seu lugar. Como ela e Phil, como ela e as irmãs. Subitamente, vinda do nada, a imagem da infanta que morrera nos seus braços. Se Luís Filipe pudesse contar com uma irmã, mas não podia. 78. Palácio das Necessidades, 29 de junho de 1897. Chamou a condessa de Seixal ao seu escritório. Germana, nem preciso de lhe dizer o quanto me custa esta conversa, mas quero mesmo saber. Maria Germana dizia para si mesma: não, não, espero que a rainha não saiba, espero que seja outra coisa. Mas olhava, olhos nos olhos, como nestes anos todos sempre fizera. Majestade, no que puder ser útil, respondeu, a sua voz meiga como que a consolar antes mesmo de magoar. É verdade que o rei instalou a viúva do cônsul diplomático do Brasil aqui na calçada das necessidades, ao nosso lado? Seizal sabia que algumas das queridas amigas da rainha já deixaram malevolamente cair a notícia. Não valia a pena esconder-lhe a verdade ou enganá-la, sob risco de que deixasse de confiar nela também e ficasse ainda mais sozinha. De facto, é o que consta, Dona Amélia, mas não sei mais do que isso. Obrigada. É tudo, Sua Alteza, é tudo. Entrou no escritório de Carlos sem bater à porta, e ao ver Bernardo Arnoso no outro canto da sala, pediu-lhe friamente que saísse. Carlos ainda pensou em protestar, mas desistiu imediatamente. Se ia haver cena, que fosse o mais discreta possível. Tentou esboçar um sorriso meio trucista ao amigo, mas os olhos de Amélia congelaram-lhe o impulso. Não vou fazer cenas como a sua mãe, disse Amélia, com a voz gelada. Não é o meu género e não leva a nada. Vou só pedir-lhe que tenha a elegância de mudar a sua pega para um outro ponto da cidade. Carlos levantou-se, pretextando uma ofensa sentida. Mas Amélia cortou-lhe a palavra. Não me canse com mais palavras, nem se enterre mais. Como lhe disse, não vou fazer cenas. E se o assunto for de jornal, não será certamente pela minha boca, mas pela de algum desses seus grandes amigos que o animam a estas escapadelas que só desprestigiam o rei e a família real e humilham a rainha. O rei estava vermelho como uma criança que sabe que merece o raspanete recebido. Amélia não é nada disso. A rainha imitou a voz do marido, trucista. O rei, indignado, gritou: Não lhe admito estas insinuações torpes. Amélia olhou-o com desprezo. Se prefere gritar e barafustar, para que nas cozinhas se diga que saiu de livre vontade, por mim é-me indiferente. E, virando-lhe as costas, bateu a porta com força.